carinha de anjo, jeitinho inocente, entrou na minha vida, iludiu minha mente, me desprezou com ausência, me dando chá de carência, me trocou por outro, sem medir as consequências, quebrei a cara com a Ana, investi tudo na quebrei a cara com a Ana, investi tudo na Ana. Ana, a dor que você me causou, Ana, da dor que você me deixou, quando outras bocas cê beijou. Sucesso do meu parceiro Levi Novaes. Bora maisinho. Portal do Arrocha. Carinha de anjo, jeitinho inocente, entrou na minha vida, me iludiu minha mente, me desprezou com ausência, me dando chá de carência, me trocou por outro, sem medir as consequências, quebrei a cara com a Ana, investi tudo na Ana. Quebrei a cara com a Ana, investi tudo na Ana. Ana, a dor que você me causou, Ana, a dor que você me deixou, quando outras bocas cê beijou. É aberto aí o novo doce do Brasil. Vira o copo, bebê. Meu bom, o docinho.